Rádio Cultura M 1460, sempre com você. Lojas TED, sempre imitadas, mas nunca igualadas, informam a hora certa. 2:01. Fique ligado na hora certa. Oferecimento, Lojas TED. Identificação, ZYK 608, 1460 kHz, Rádio Cultura de Lorena. Estúdios, a Rua Duque de Caxias, número 53, Centro de Lorena. Rádio Cultura, a primeira da cidade. Na Casa de Rações Minas Brasil, você encontra a ração ideal para o seu animal de estimação. Rações para cachorros, gatos, cavalos, pássaros, peixes e outros. Você encontra também selaria, arreio, insumos, defensivos agrícolas, chapéu de couro e de palha, acessórios de jardinagem e pesca, ferramentas. A Casa de Rações Minas Brasil faz entregas a domicílio. Temos rações de todas as marcas, utensílios domésticos. E temos também a criação do verdadeiro frango grande, o índio gigante. Manhã no Sertão, todos os dias, às 6 da manhã, na Cultura. Llega al baile don Valberto con sus prendas domingueras, luciendo sus botas nuevas rastras y espuelas verá, y arriba sobre la frente lleva un pañuelo bordado como incrustación de nácar junto al cabello cambá. Rádio Cultura M 1460, sempre com você. A Liga Lorenense de Futsal apresenta o maior torneio da Padroeira 2017 no Clube Comercial. Venha participar. Categorias menores do sub-8 ao sub-18. Jogos aos sábados de manhã e à tarde e aos domingos à tarde. Categorias principal e veteranos, jogos às quartas e quinta-feiras, a partir das 19h30. Venha participar e torcer, você fará a diferença. Não perca, entrada franca. Premiações em troféus e medalhas. Realização, Liga Lorenense de Futsal. Apoio, House Imobiliária, Ecovale Shop Cicobi. Rádio Cultura, compromisso com a comunidade em primeiro lugar. 22 de setembro, jantar em comemoração do centenário da ASEAL. A ASEAL irá comemorar os 100 anos no dia 22 de setembro, às 20 horas, em nossa sede, com um belíssimo coquetel jantar. Ocasião em que serão homenageados os presidentes dos últimos 25 anos: Paulo Francisco Diniz, Jorge Antônio Malerba, Badi Rafael Mukdorsi, Fernando Antônio Silveira de Aquino, Inês Manzara Pinta, Ulisses Fukuda, Sérgio Luiz Marques Rocha. Você, associado e empresário, faz parte de nossa história. ASEAL, a melhor parceria para os seus negócios. Ingressos limitados. Informações 3159-0120. Estamos apresentando o Só Sucesso. Seu gemido nas madrugadas me busca sem cortar com sono. Filho, suas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Ombros a cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim. Certo Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Eu contigo chorei. Hoje é o dia dos pais. Nós queremos desejar a vocês, pais, que Deus em Cristo abençoe, os abençoe com muita vida, com muita saúde. Queremos já aqui parabenizar todos os pais. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Você ouviu pela Rádio Cultura, programa Missões no Ar. Missões no Ar. Apresentação, Irmã Margarida. A todos, o nosso muito obrigado pela audiência. E até o próximo programa. Rádio Cultura, a primeira da cidade. Pede. Lojas TED, sempre imitadas, mas nunca igualadas, informam a hora certa. Meio-dia. Fique ligado na hora certa. Oferecimento Lojas TED. Identificação ZYK 608, 1460 kHz. Rádio Cultura de Lorena. Estúdios, a Rua Duque de Caxias, número 53, Centro de Lorena. Rádio Cultura M 1460, sempre com você.